Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Marlos Nobre. As pessoas não sabem como é difícil ouvir atrás de si o ressoar dos passos de um gigante, disse Brahms, do alto de sua maturidade, em relação a Beethoven. Todos os compositores brasileiros têm de conviver com os passos de um outro gigante, Villa-Lobos. Estes passos implacáveis tornam-se ainda mais audíveis quando o assunto é música para violão. Villa-Lobos é o compositor de violão mais tocado em todo o mundo e as suas obras inauguraram uma nova relação entre a linguagem musical e a geografia do instrumento. É difícil ser original depois de uma obra tão original. Entre os compositores brasileiros da segunda metade do século XX que escreveram para o violão, aquele que enfrentou essa tradição de uma maneira mais destemida e que até o momento mais o engrandeceu com a sua inventividade e com sua qualidade foi Marlos Nobre. Ouvimos de Marlos Nobre o primeiro ciclo nordestino, Opus 5 Bis, de 1960, com os movimentos Samba Matuto, Cantiga, Elamp, Gavião e Martelo, tocado pelo Duo Assad aos violões. Marlos Nobre nasceu em Recife em 1939. Vinha de uma família musical e aprendeu piano ainda criança. Depois de estudos formais em sua cidade natal, ele estudou com Kurhäuter e com Camargo Guarnieri e mais tarde passou uma temporada com Ginastera na Argentina. Ele fixou-se no Rio de Janeiro e desde os anos 60 tem acumulado um sem número de cargos em instituições musicais e de ensino, no rádio e em órgãos oficiais e governamentais. O sucesso de suas primeiras obras garantiu uma considerável reputação no exterior. Hoje, Marlos Nobre é, provavelmente, o compositor vivo mais conhecido e tocado fora do país. Thank you. Ouvimos de Malus Nobre o segundo ciclo nordestino, Opus 13 bis, de 1963, com os movimentos Batuque, Praiana, Carretilha, Seca e Xenhenhen, tocado por Sérgio e Odair Assad ao duo de violões. Depois de um primeiro período influenciado por Nazaré, Malus Nobre mergulhou na herança folclórica do Nordeste, desenvolvendo uma linguagem de feição bartoquiana, onde fica evidente o seu fascínio pelo caráter hierático dos ritmos nativos e pelas possibilidades de uma escrita contrapontística que se encontram nas cantigas modais dos sertanejos. Os três ciclos nordestinos para piano datam desse período e tornaram-se tão conhecidos que, a pedido do Du Assad, o compositor realizou, em 82, uma versão inteiramente reformulada para dois violões. Estas obras são modelos de concisão, de clareza de textura e de precisão rítmica. São verdadeiros cartões postais de uma rica tradição folclórica nordestina que o crescimento e a modernização vêm gradualmente apagando. Ouvimos de Malus Nobre o terceiro ciclo nordestino, Opus 22 bis, de 66, com os movimentos Capoeira, Coco, Cantiga de Cego, Coco número 2 e Candomblé, ao violão Sérgio e Odair Assad. Nos anos 70, Malus Nobre iniciou uma série de obras curtas que exploram o violão com este olhar a um tempo distanciado e atento que, a exemplo de Vila Lobos, busca maximizar as possibilidades sonoras. Projetado inicialmente como um ciclo de 12 peças, até o momento o compositor só terminou 4. Momentos 1 explora as possibilidades timbrísticas das cordas soltas e dos harmônicos. Pode parecer que isso não é novidade, mas no decorrer da obra ele parece que estica e deixa escapar as cordas graves, transformando um violão num grande berimbau. Estes poderosos acordes que se dissolvem em cordas soltas dão a impressão de que a peça vai se tornando flácida, como um pedaço de borracha que é retesado até o limite. Ouvimos de Marlos Nobre, Momentos 1, Opus 41, número 1, tocado por Sérgio Assadio ao violão. Diz o compositor: eu não toco violão, entretanto desenvolvi com o tempo um tal conhecimento dele que escrevo diretamente para o papel pensando no violão. Exploro as possibilidades às vezes diretamente no instrumento, mas a sequência, a fluência é fruto de outra lógica que é a composição real. Isso é especialmente verdadeiro na formidável tocata que constitui o Momentos 2. Ouvimos de Marlos Nobre, Momentos 2, Opus 41, número 2, tocado por Sérgio Assad ao violão. De acordo com o compositor, meu processo de composição para violão originou-se sempre do meu interesse profundo pelo instrumento. Com 4 anos de idade, meu pai, que era violonista, me levava aos domingos para assistir aos saraus em Recife, reunindo os maiores violonistas locais. Havia nestas reuniões um clima de amor, de dedicação total ao violão, parecia uma seita secreta. Talvez este caráter esotérico do violão de serenata tenha informado o Momentos 3. Thank you. Ouvimos de Marlos Nobre Momentos 3, Opus 41, número 3, para violão, tocado por Sérgio Assad. Marlos Nobre inspira-se no ritmo do jongo para construir esta outra tocata, que sugere um acúmulo gradativo de massa sonora. É uma de suas obras mais bem concebidas e tem tudo para se tornar uma favorita do repertório de violão. Ouvimos de Marlos Nobre, Momentos 4, Opus 54, tocado por Odair Assad ao violão. Para alguns compositores, adotar uma estética nacionalista é uma postura político-cultural. Para outros, é seguir uma tendência que evita a experimentação. Para outros, entretanto, seria necessário um esforço consciente para evitar que elementos nacionais aparecessem em seu trabalho. Assim como a cor dos olhos ou o formato do nariz, os elementos nacionais fazem parte da identidade. É o caso tanto de Villa-Lobos quanto de Marlos Nobre. E é significativo que este último tenha chamado uma de suas obras Homenagem a Villa-Lobos. Thank you. Thank you. Ouvimos de Marlos Nobre, homenagem a Vila Lobos, opus 46, ao violão Joaquim Freire. Em 1980, Marlos Nobre escreveu uma de suas obras de maior impacto, Yanomami, para violão e coro. Os Yanomami são um povo indígena que vive na fronteira com a Venezuela, cujo contato com os brancos tem sido extremamente traumático. Esta obra homenageia o povo Yanomami inspirando-se no seu ritual fúnebre. O cacique morreu. O povo chora, grita e dança. Depois da cerimônia, todos voltam suas cabanas para não perturbar o espírito do morto. Eles acreditam que depois de incinerado o corpo, a alma do chefe é reintegrada à comunidade, o que é representado no coral O Cacique é Morto. Depois de um mês, os parentes e o feiticeiro misturam suas cinzas a compotas de frutas e as comem. A partir daí, os lamentos cessam e começa o desejo de vingança, pois os Yanomami não acreditam que a morte seja natural e sim uma influência de espíritos malignos enviados pelos inimigos. É uma obra assustadora que combina experimentalismo com primitivismo. Hey, hey. Ouvimos de Marlos Nobre Yanomami para coro, tenor e violão, opus 47. Olivier Rumpf, tenor, Dagoberto Linhares, violão, Chœur du Cis de Fribourg, dirigido por Jean-Jacques Martin. Uma das características marcantes da música de Marlos Nobre é a concisão. Prólogo e tocata é baseada numa única célula de duas segundas menores consecutivas. A partir deste núcleo, ele monta um edifício semelhante a uma colmeia, explorando o material com expressividade no prólogo e com virtuosismo na tocata. O próprio compositor disse que jamais obra alguma que escrevi foi impossível de tocar. Quando escrevi prólogo e tocata, Marcelo Caiati ficou apavorado com a dificuldade técnica. Eu então disse a ele, vou lhe escrever uma versão mais fácil. Ele provou as duas e me disse, Marlos, você tinha razão, fico com a primeira. E Marcelo Caiati tocou e gravou esta obra de maneira espetacular. Thank you. Ouvimos de Marlos Nobre, prólogo e tocata, opus 65, uma obra de 1984, interpretada por Marcelo Caiati ao violão. Ninguém pode fazer uma avaliação mais justa de sua obra que o próprio compositor Marlos Nobre. Muitos guitarristas escrevem bem para o instrumento, mas lamentavelmente são parcos de ideias criativas. As pecinhas para violão que abundam no mercado são frutos desta acomodação do executante com o que julgam violonístico. Para mim, o que chamam de violonístico é rotina de execução. O que me interessa é sair dessa rotina e criar, se possível, uma nova linguagem para o violão. Se eu conseguir ainda, não sei, mas minhas peças não são definitivamente pecinhas de especialistas. Por favor, envie seus comentários para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.